DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Live. Chegando a Dani Bela! Isso é Super Pop, um som completo. Quando ele chega na Cidade Nova, o Festival do Prêmio, o Águia chegou e... Vocês queriam? Então, toma! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, vocês. Vocês. Pega essa galera aqui, ó. O bagulho endoidou. Vem comigo. E o bagulho endoida sempre, maninho. Vocês não deixam a puta sossegada, né? A gente fez por muitos anos, por muito tempo isso, né? Agora a gente vai falar sim, inclusive para as autoridades municipais aqui de Ananindeua, que não deixam o pop de jeito nenhum, e a gente tem uma gratidão muito grande por eles e por vocês. Mas eu quero gravar assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Liberar isso, mais ou menos assim, ó. Manda esse pop pra cá. Dá pra fechar. Manda esse pop pra cá. Bora, valendo. Porra, tô com vontade de fazer de novo. Bora fazer de novo agora, Ellison. 1, 2, 3, eu me emociono. Bora, maninho! Isso é show de aparelhagem, bicho! Só tem aqui no Pará! Diz assim! E me fez chorar, vai! Show, maninho! É DJ Alisson, é Juninho, homem finudinho. Eu duvido vocês cantarem essa aqui, ó! Agora vai, vocês! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Essa família, pop, família, pop, pop, pop. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, batidão. Olha a galera cantando a tua música no Porto. E aí, maninho, Alisson. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai Alisson, até o 10. É só no 10, maninho. Não, Juninho, bora botar mais um pouquinho. Vai, vai, vai. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12. E aí, Alisson, só vai até o 12? Não, Juninho, no 12 é lá. Aqui é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É agitação geral! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Prepara pra picada aí! Picada, pop live é pressão, é pressão, é pressão. Pop live é pressão, é pressão, é pressão. E aí, papai? Júnior Santorini. Eu agora toma, não adianta voltar, menina. Agora você vai sentar. Bota a pinha na potranca, do bumbum ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Bota a pinha na potranca, do bumbum ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pai. Ali meus metralhas, o pop! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra bem aquela. Lá no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Pega as pessoas, velho. Dançarino. Ele não é colombiano, não. Ele não é argentino. Ele também não é brasileiro. Ele não é amantelense. Ele é o jamaicano do pop. Explode de verdade aí, ó. Quem gosta grita bem forte aí, olha, vai! Agora é contigo, jamaicano, vai! Meu parceiro Rogerinho tá aqui com a gente! Rogério dos Colchões, obrigado, Rogério! Edu do Amor também! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, bora pra fora, aí bora pra frente, capaz de que. Hey! Oh! Hey! Oh! conheci uma dela. Depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha. E a família tá em todas, tá em todas, tá em todas, tá em todas. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Meu parceiro Leozinho, também dos impregnados. Meu parceiro Felipe, daqui no Felipe. Alô, Marcelo. Essa é a nossa história, meu irmão. Fechou, fechou, fechou, fechou. E a galera dança, balança, sacode, estremece. É o Super Pop. É o Pop. Agradecer ao nosso comandante Macedo aí com toda a sua guarnição, dando apoio total na festa de hoje. O trem tem que ser assim, tem que ser com a família, tem que ser do jeito que você gosta. E aí, Edson, quero ouvir a sua voz, maninho! Juninho, quem é que tá feliz aí? Bota o bracinho pra cima, assim como o Edson, Juninho, o Tonhandinho. Bota o bracinho pra cima, a torcida do Paysandu que eu quero aqui. Quem é do Papão? Tá selado, o Paysandu tá na Série B ano que vem de novo, representando. E quem é do Papão? Bate na palma da mão, só a torcida do Papão, bate na palma da mão, a torcida do Bicola, bate na palma da mão. Eu quero também a torcida do Clube do Remo representando agora. Quem é do Leão? Joga o bracinho pra cima, torcida do Leão, bate na palma da mão. Quem torce pro Leão? Bate na palminha. Peraí. E agora? Quem é do Flamengo que ganhou hoje, foi? E quem é campeão brasileiro corintiano aí? Joga aqui, do Corinthians, eu quero do campeão brasileiro aqui. Do Corinthians, no telão, por favor. Sim, Luiz, quem é do Corinthians? Joga pra cima, bate na palminha, joga pra cima. Bora, DJ Alisson, agora é open. Júnior Santorini. Paga, luz, apaga tudo que esse é o momento que eu mais adoro no show do Águia de Fogo Super Pop, Super Pop. E quem é que gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima. Só quem gosta do escurinho, bota o bracinho pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Só pedindo uma licença pra Tielison, pra galera ficar mais forte. Obrigado, nossa garota Blu-ray. Obrigado mesmo. Deixa eu tomar um pouquinho aqui desse Blu-ray. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Agora o bicho vai pegar. Toma. E agora a gente vai dar pra galera aí o Blu-ray. Eu só quero saber se a galera sabe o nome do energético da família Pop. Eu vou dizer essa primeira letra, ó. Blu-ray. Tá bom. Não tem como errar agora. Pra não ficar só aqui, eu vou pegar pra cá. Quem é que sabe o nome do energético do Super Pop aí? Bora. Ele não sabe. Perdeu. Como é que é? Mais forte. Pronto, vou te dar mais força. Agora traz aqui, garota Luei. Traz aqui pra dar pra ela. Traz aqui. Não, não é negócio de um copo, não. Traz logo uma garrafa. Eu quero uma garrafa. E quem é que sabe aqui na frente o nome do energético? Como é que é? Luei. Vai mais alto, Luei. Assim. Pode dar uma pra ela aqui. O energético Blu-ray e da outra pra essa lindona, lindona aqui. Danielison! Bora tentar agora, é o seguinte. Quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima de novo mais uma vez. Joga o símbolo do Paysandu aí em cima, no LED. Bota quem é do Paysandu. Agora canta bem forte, torcida do Bicola. Vamos! De novo, vai! Vamos! Pega tudo aí agora! Quero! Agora eu quero a torcida do Clube do Remo jogando o bracinho pra cima! No LED! Só quem é do Clube do Remo, bora! Uma coisa eu te peço! E aí? Honra essa camisa! É o Roderão Leão! de novo. Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. Agora pega a mão do teu amigo aí, só quem tem amigo. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo. Mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus, também. Bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. Pra acompanhar agora, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Todo mundo. Direita, esquerda, direita. Pega tudo, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda. Apaga. Eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas pra Deus aí. Juninho. Oi, mano. Agradecendo, mano. Tem que ser assim, né? Jamaicano, vem pra cá. Posicione-se. Carlinhos, minha esposa, também aqui do lado. Toda a família. Para agradecer ao Papai do Céu. Garota Blue Ray, também aqui do lado. Posicione-se. A gente vai contar de 4 até 1 e a gente vai dar um grito bem forte. Obrigado, meu Deus! 4, 3, 2, obrigado! Eu acho, Edson, que Deus merece um grito mais forte, maninho. Verdade. Eu acho que Deus merece um grito mais forte, hein, gente? Merece. Muito mais, né, Neto Vicente? Muito mais. Bora ouvir, Edson. Bora ouvir, né, Madeirito? Você, maninho! 5, 4, 3, 2.